ver. É nóis, moleque. Vai que vai. Swing dos preto encanta, mexe até com as mais santas. Boyzão fica louquinho pra imitar, mas não adianta. Tá no DNA, gingue gíria pra falar. Malícia de nascença, experiência do lado de caos. Preto sempre em banco, estilo facção, quadrilha. Intitulado manos daqueles que sei que é longe da sua filha. Corrente brilha, latão e ouro é estouro. Nossas bobetas gringa bala mais que seus topete loiro. Subindo a Paulo Frontin, sou boladão nos radim. Transpiração pra PM é inspiração pra mim. Sou favelado de universo em crise. Do Oriente a torre, sendo que ele sempre quis ser. Criar de fim de mundo, vida louca, legítimo. Pode deixar a capela que nós não perde o ritmo. Rap no íntimo, vivemos assim que não na sorte. Antes rua escura, hoje nós quer holoforte. Faz as pretas gamar. Quer ser igual, mas não dá. Graças a Deus quebrada. Nunca mudou, nem nunca mudará. Me procura e não acha. Eles aqui não se encaixa. Se o chavão mesmo, pode parar. Se tá, tá, se não tá, não tá. Salve favela, sangue de africano. Valemos mais que ouro, por isso eles tão caçando. Tipo o Marfim da Costa, os neguinhos que cês não aposta. Com os beat pesadão, atropelando a zega imposta. Hey, nego, saiba que o boy, filho do doutor. No espelho, tenta imitar o estilo dos pretos, sofredor. De boneto do branco, virado pra trás de berma. Larga a chave demais, não somos bom rapaz, mas pra vocês, tanto faz. Eu na favela, na cadeia ou na biqueira. Mas na batida do meu som, sua filha se incendeia. Seu filho quer ser eu, queria ter o dom da rima. Foda é meme, é que pra inveja não inventou vacina. Posso ser o iluminado ou quem ilumina. Posso ser a cura ou a febre que te contamina. Mas pra você eu sou tumor maligno, não. De caos, terror do JP pro mundo. Se Deus quiser, salve o DNA. Que faz as pretas gamar. Quer ser igual, mas não dá. Graças a Deus quebrada. Nunca mudou, nem nunca mudará. Já me procura e não acha. Eles aqui não se encaixa. Se o chavão mesmo, pode parar. Se tá, tá, se não tá, não tá. Que faz as pretas gamar. Quer ser igual, mas não dá. Graças a Deus quebrada. Nunca mudou, nem nunca mudará. Já me procura e não acha. Eles aqui não se encaixa. Se o chavão mesmo, pode parar.